3601, no Suba Restrito, a nível 340. Restrito ao 340, tá 3601. Chame Recife, 1251. 251, obrigado, bom dia. Bom dia. Estou livre à direita, na minha escuta via Alfa, contorno Pationo, Lima, mais Quebec, chamará Quebec. Bravo Salvador, é o Sam Mike X-Ray Golf. Sam Mike X-Ray Golf, sim. X-Ray Golf na remota 13, fez a terminação de remota para posição meia dúzia, Pationo. Entendi, Mike X-Ray Golf. Vou pedir para o senhor aguardar só um minutinho, que eu tenho um tráfego agora, está ingressando no Pationo. Assim que ele cruzar o Pationo, eu vou autorizar. Ok, mas você escuta. Mike X-Ray Golf, autorizado iniciar o reboque, chamou o término. Golf iniciando o reboque, chamando o término. Bravo Whisky, autorizado cruzar o 735, sul, parte da LSA. Salvador, é o Sam mais 503 Golf na ponte 3, encerrando um reporte grave, bom dia. Bom dia. Salvador, Chanel 6251. 251, chama 118, decimal 95. Estou em Salvador, o Chanel 6251, informação Delta, autorização Guarulhos. 6251, autorizado Guarulhos, no 300, operador 16. Decola da pista 10, com curva à direita, na Israel, Leda Bridge. Controle 1208, acena 5157. O nível, tá muito ruim a transmissão. É o 360. 360, autorizado, decola da 10, com curva direita, da El, Leda, Brice, após conforme. 208, 5157, transporte. Se matiu, chama pushback acionamento, mas 251.